põe o rap no bolso. E o churrasco pra esquentar também tem brejo e tem beck. Aí chegou os gangstar de boné, calça larga, cheio de marra. E os lenço na cara, o estilo é tatuado. E nas cintas quadradas, quebrada tá suave. Só mina de mil gás, nave pronta pro rolê, puxando bonde. E os outros de fora, nós que tá favela. Polícia não embaça, é sem flagrante pro arrombado. Dá lavando vaza, a vizinhança se incomoda. Eu quero que se foda, vai ligando 90. Peixe morre pela boca, habitat dos bandidos é o paraíso gangster. Liga a rapa nos radinhos, vagabundo salve. Tá salvado é nós e tamo junto, fechadão, comando 085. Essa é minha facção, apologia do gueto, epidemia de fortal. O som do favelado gangsta original. É o rap nacional e nós chegou pra invadir mundão. Tipo de tsunami, onda sonora ecoando os gravão. Ouvido a ouvido, onde a voz possa alcançar. Movimento hip hop, universo gangsta. É o rap nacional e nós chegou pra invadir mundão. Tipo de tsunami, onda sonora ecoando os gravão. Ouvido a ouvido, onde a voz possa alcançar. Movimento hip hop, universo gangsta. Alô, alô, liga rápido, os infrator. Chega mais, chama os parceiros que o show já começou. Falou, é desse jeito mesmo, cola aqui pra conferir. Com os vagabundos, ativistas, os loucos tão tudo aqui. Várias minas vem chegando, rimando, improvisando. E com a cologe na mão, tem os parceiros grafitando. Esse é nosso universo, oriundo da Jamaica. Com DJ fazendo squash, a sintonia nunca acaba. Quem aqui gosta de rap, grita alto e solta a voz. Favela é nóis, favela é nóis. Tem o grito dos guerreiros que não paga pau pros boy. Favela é nóis, favela é nóis. Tamo junto e misturado no gueto, quem manda é nóis. Favela é nóis, favela é nóis. Se é rap, é favela, é claro que é nóis que tá. É a voz do oprimido direto das ruas do Ceará. É o rap nacional e nós chegou pra invadir mundão. Tipo de tsunami, onda sonora ecoando os gravão. Ouvido a ouvido, onde a voz possa alcançar. Movimento hip hop, universo gangsta. É o rap nacional e nós chegou pra invadir mundão. Tipo de tsunami, onda sonora ecoando os gravão. Ouvido a ouvido, onde a voz possa alcançar. Movimento hip hop, universo gangsta.